Bom, pessoal, voltamos então agora para o último bloco da edição número 130. Essa edição um pouco relâmpago, bem rápido aí para vocês. Como eu já falei, não quero que perca o passe, não quero que fique em branco essa semana. Não queria deixar de falar de Marshall, não queria deixar de falar também da volta do Chase da Extreme Series. Então, vamos aí, vamos falar um pouquinho do Chase das três categorias e vamos falar também, fazer uma prévia de como deve ser o final de semana no Texas. Quero já pedir desculpas aos fãs que nos enviaram pergunta, mas essa semana não será possível falar um pouquinho, até porque está sendo bem rápido a gravação, pessoal. Mas eu quero deixar todas as perguntas para a edição número 131 e quero pedir desculpa também ao Kleber Henrique, que veio a pergunta para mim já desde a semana passada. Desculpa aí, Kleber, mas essa semana não vai dar, até porque está sendo corrido pra caramba para mim essa semana, beleza? Então já vamos falar um pouquinho do Chase aí da Truck Series, que está bem interessante. Final de semana aconteceu aí a corrida em Marshall. Vitória do Johnny Sauter, já está classificado para Homestead. Vai ficar bem interessante para Christoph Bell, Timothy Peters e Ian Barron, que são os quatro colocados, os quatro primeiros, né? Colocando Johnny Sauter. E o Matt Crafton e Ben Kennedy estão fora do Chase, fora da corrida em Homestead. Por quê? Porque ambos estão com 9 e 10 pontos de desvantagem para Ian Barron, caso o Chase começasse, perdão, a final da Truck Series fosse hoje, caso fosse já Homestead. Mas não, então temos aí o Matt Crafton e Ben Kennedy com boas chances, boas oportunidades para eles, para ambos. Eu não descarto nenhum aí que não consegue vencer, não tem caminhonete para vencer, não tem talento para vencer. Tanto Ben Kennedy, que tá fazendo um grande ano no Truck 33, e o Matt Crafton no 88, e esse aí dispensa comentário. Eu creio que ambos têm possibilidades e grandes chances sim de reverter essa situação. De todos aí, desses 6 pilotos do round de 6 da Truck Series, quem tem uma grande chance para mim de fazer um grande ano, quem tem chance de fazer aí um bom chase e pode estar na final, eu quero colocar, pessoal, Christoph Bell e Timothy Peters. Por quê? Os dois vêm comendo pela beirada, vêm devagarzinho, ninguém fala muito dele, ninguém aposta neles como vencedores, ninguém aposta neles como vencedores do chase esse ano, mas os dois estão aí quietinho. Tá, e Christoph Bell e Timothy Peters tá igual Elliott Sadler e Daniel Soares. Tá ali de boa, quietinho, comendo pela beirada, chegando, avançando. Por exemplo, o Ian Barron, que foi o grande sensação do campeonato aí, até conquistou já sua vaga na Hendrick Motorsports. Ele é o quarto colocado, ele não tá garantido para Homestead, ele tá um pouco atrasado aí. Tem grande chance de vencer no Texas o Ian Barron. Claro que tem, o Crafton também tem, todos aí têm chance de vencer no Texas, mas eu quero falar que realmente Christoph Bell e Walter Peters estão bem, muito bem nesse chase, estão bem focados aí e são os caras que comem quieto, que pode surpreender a todos, estando na final em Homestead, e pode sim, claro, ser campeão. Mas enfim, são 6 pilotos muito perigosos, um deles já está classificado, que é o Johnny Sauter, então os outros 5 aí vão lutar muito pelas outras 3 vagas para Homestead, que vai ser bem interessante. Então assim, a briga vai ser muito boa, vai ser interessante. Temos Texas e Phoenix. Eu realmente quero ver o que eles vão fazer nas próximas corridas. Talvez, pessoal, o Ben Kennedy não consiga avançar para Homestead, mas já coroou assim, um grande ano para ele, pelo trabalho que ele fez nesse ano de 2016. Não foi fácil, foi chutado de uma equipe e foi para outra, conseguiu aí na Bacia das Almas uma outra equipe e está indo muito bem o Ben Kennedy. Então, parabéns a esses 6 pilotos e parabéns, claro, ao Johnny Sauter, que já está em Homestead. Falar um pouquinho do Chase da Extreme Series, lembrando que a Extreme Series não faz 2 semanas que ela não corre, agora volta no Texas, né, agora acompanha a fila aí, vai todo mundo junto, as 3 categorias, lembrando que agora são as 3 juntas nas 3 últimas corridas, né? É o momento mais interessante do ano aí, e de um ano e de definição do ano de 2016 da NASCAR. Então, todo mundo junto lá no Texas. Como que está o Chase? Só para relembrar vocês, a última corrida foi no Kansas, Kyle Busch venceu. E como que está o Chase Stennis? O Alexander é o líder, Daniel Suárez em segundo com 12 pontos à frente da zona de corte, Blake Koch 5 pontos e o Justin Auger e o Eric Jones ambos estão empatados. Qual a diferença entre eles que faz Justin Auger ficar na zona boa, na zona, não na zona vermelha, na zona azul, vamos colocar assim, é a posição de chegada no Kansas. Eric Jones é o quinto colocado, Ryan Reed é o sexto, Brandon Gago é o sétimo e Dallas Jr. é o oitavo. O Bobo Wallace tem sérios problemas, está 18 pontos atrás, assim como o Brandon Gago está 17. Espero que esses dois pilotos andem muito, mas muito bem mesmo, para tentar reverter essa situação deles aí que está um pouco complicada. O Ryan Reed está surpreendendo muito e a todos, tanto é que o Ryan Reed já conquistou a sua vaga para dois, renovou essa vaga do carro 16 aí para 2017. Então segue muito bem o Ryan Reed aí, porque vamos colocar assim, pessoal, ele cresceu no momento certo do campeonato. Enfim, muita água ainda tem que passar debaixo dessa ponte, porque temos duas etapas, então pode acontecer muita coisa. O Sadler e o Soares são os dois que estão muito focados, vem conseguindo boas médias, e o Blake Koch é a grande sensação desse Chase de 2016 da Xfinity Series, o primeiro, né? Então vamos ver o que acontece na corrida no Texas aí. O Eric Jones tem chances totais de vencer ambas corridas, tanto o Texas como o Phoenix. Mas tudo pode acontecer para dar errado para ele, igual vem acontecendo. O Eric Jones vem se precipitando muito, vem um pouco afoito aí, tanto é que agora, nesse momento, se tivéssemos em Homestead, ele não estaria lutando pelo título lá na cidade de Miami. Enfim, vamos falar um pouquinho então da Sprint Cup. O Jimmy Johnson aí se classificou com a vitória em março, o Danny Hill é o segundo, Matt Kenseth e Kyle Busch, os três carros da Joe Gibbs estariam já na final. O Joe Logano vem 4 pontos atrás do Kyle Busch, o Kevin Harvick 16 pontos atrás, o Kurt Busch 18 e o Kyle Edwards uma eternidade 32 pontos. Para mim, Kyle Edwards só avança para Homestead se vencer Texas e Phoenix. O Kurt Busch e o Kevin Harvick precisam de bons resultados tipo top 5 em ambas corridas também para se ter alguma possibilidade de lutar para uma vaga em Homestead ou vencer. Eu acredito que o Kevin Harvick ainda faça como fez nos dois últimos rounds, tanto no 16 como no 12. No 12 ele venceu uma corrida e foi mal em duas, e no 16 também fez a mesma coisa, foi péssimo em duas corridas e venceu uma corrida e assim conseguiu estar aí no round de 8. Eu acredito que talvez ele faça o mesmo, porque ele vai chegar em Phoenix muito bem. E Phoenix é uma corrida que ele anda muito bem, tem bons números lá, boas médias, e pode ser que lá em Phoenix realmente ele garanta a sua vaga para Holmes. Pode ser, tá? Não quero afirmar nada ainda, mas pelo menos antes de ver os pratos lá em Phoenix. O Joe Logano é o grande cara aí que tem chance de lutar frente a frente com os três carros da Gibbs, até porque ele está 4 pontos atrás apenas do Kyle Busch. Então vamos aí para Texas. Possibilidade de vencer, todos têm carro para vencer, todos têm chance de vencer, todos têm talento para vencer. Então eu quero ver realmente como vai ser o Texas. Texas é uma corrida que favorece muito os carros da Joe Gibbs, porque nas corridas de uma mil e meia realmente eles vêm se prevalecendo. Mas também temos aí o Kevin Harvick, que é muito bom, muito técnico em pista de uma mil e meia. Temos também o Jimmy Johnson, que é muito bom. Temos também o Kurt Busch, que sempre aparece bem nessas pistas, e temos também o Joe Logano. Então eu estou fazendo uma redundância aqui, porque é complicado falar, pessoal, desses 8 pilotos que estão realmente num grande ano, estão realmente fazendo uma grande temporada, e temos uma pista que é muito boa, um oval de 1,5 mil, e qualquer um desses aí pode vencer. Lembrando também que temos os caras que não estão no Chase, que é o Brad Keselowski, que também é o Matt Truex Jr., esses dois aí também vai aparecer para dar um tempero nessa corrida aí, eles vão aparecer para atrapalhar um pouco esses 8 aí, porque o bicho vai pegar para eles. Só reforçando, Kyle Edwards, na minha opinião, 32 pontos atrás do Kyle Busch, só avança para a final se vencer Texas ou Phoenix. Beleza, pessoal? Falar um pouquinho aí do entre lixo para o final de semana, lembrando que agora é final de semana cheio, as três categorias na pista. Truck Series corre na sexta-feira à noite, hoje à noite, às 10h30 da noite, tá? Não esqueçam, não percam o horário aí, 10h30 Truck Series. O entre lixo até agora são 35 trucks inscritos, então, ou seja, todos irão correr, que o limite é 36, então tá tudo beleza, tudo favorável aí para eles. os caras que nós não conhecemos muito ou os caras que vão fazer as suas participações aí. O Reed Source continua no Truque 49, o Travis Capo vai no 50. No 51 temos o Daniel Soares. Jesse Little vai voltar aí fazendo sua participação no Truque 97. E penso que destaque realmente é só isso mesmo, pessoal. Olhando o list aqui, não temos muito destaque assim de grande nome aqui pra falar, não. Pra mim, o vencedor dessa corrida vai ser o William Byron. O William Byron vai vencer essa corrida aí e também vai se garantir para a próxima etapa. Ou talvez pode ser um Luke Ford, que está andando muito bem nos ovais de uma mil e meia. Talvez o Tyler Reddick vença aí sua segunda corrida, ou o Daniel Reddick consiga uma vitória aí. Talvez um dos truques da Brad Keselowski Race apareça como um vencedor dessa corrida aí. Mas eu acredito que o William Byron vai vencer essa corrida, porque até porque é uma pista que o favorece muito, muito mesmo, o William Byron. Só relembrando vocês, tá, que o William Byron venceu a corrida lá de junho, maio, não lembro o mês, mas foi a primeira corrida do ano que eles venceram, que o William Byron venceu. Eu não lembro se foi maio ou se foi junho. Eu acho que foi maio ou junho, sei lá, esqueci. O mês eu não lembro, não. Mas ele venceu a primeira corrida. Fala um pouquinho então da Action Series, né? A categoria aí que volta às pistas depois de duas semanas, vamos colocar três semanas aí de férias. Então, voltando aí, 40 carros inscritos. O Eric Jones vai no 20, o Daniel Soares no 19, lutando aí pelo título. Ou continua tudo belezinha os caras aí. No 18 vai o Matt Tiffes. Matt Tiffes aqui foi anunciado pela Joe Gibbs, tá, pessoal? Ele vai correr full time ano que vem no carro da Joe Gibbs. Qual carro será? Não tenho dúvidas ainda, mas eu acredito que talvez seja o 20. Eu penso que vai ser o 20, até porque o 20 está sendo deixado pelo Eric Jones. Os participantes aí, o Austin Dillon vai estar no número 2, no 33 vai estar o Brendan Jones, no 42 vai estar o Kyle Larson, no 88 vai estar o Kevin Harvick, então nós já sabemos quem vai vencer essa corrida, e 22 Keselowski. Vamos ver um Kyle Larson desmanchando, sumindo na frente com o carro 42. Só não vai vencer tanto o carro 18 como o 42, quando estão os dois aí, Kyle Busch e Kyle Larson na pista. É os dois carros que mais sobram. O Kyle Busch não vai estar, então o carro 42 vai sobrar na pista. Não quero apostar no vencedor, eu quero apostar no contender ao Chase. Então eu vou apostar no Justin Allgaier. Ele vai ser o melhor Chase, ele vai ser o melhor cara classificado na corrida aí. Não sei que posição que ele vai terminar. Se para mim ele vence, se ele pudesse, ele vencia. Mas eu acho que o Justin Allgaier vai ser o cara dos contenders melhor classificado no final da corrida. Falar um pouquinho do outro list aqui da Sprint Cup, mas antes eu quero falar um pouquinho dos números aí do Texas para vocês aí. Os números são bem interessantes, tá, pessoal? Do Texas, até agora tivemos 31 corridas. A primeira corrida foi em 97 com vitória do Jeff Burton, e a última corrida foi em abril desse ano com vitória do Kyle Busch. Tá, largando da pole, tivemos o Kyle Busch em 2013, que foi o último vencedor largando da pole. Largando o top 5, tivemos 19 vitórias. Do top 10, 24 vitórias. E da 21ª posição para trás, 4 vezes. O cara que largou de mais longe e venceu foi Matt Kenseth em 2002. E o maior número de voltas, menor número de voltas liderado e venceu foi o Jeff Burton em 2007, quando ele venceu, liderou a volta mais importante, que foi a última, né? O cara que mais liderou voltas foi o Brad Keselowski em 2015, com 312 voltas lideradas. Recordes. Recordes do Qualify do Matt Kenseth de 2014, 199.299 milhas por hora. Trocas de liderança, 33 em 2010. A chegada mais apertada foi do Elliott Sadler em cima do Casey Kane em 2004, foi de 0.028. Essa vitória aí foi muito boa do Elliott Sadler. Uma corrida muito boa também, mas foi uma vitória bem, sim, bem importante para o Elliott Sadler naquele momento que ele estava na Cup ainda, né? Então parabéns ao Elliott Sadler, que conseguiu aquela vitória em 2004. O maior número de voltas, perdão, o maior número de bandeiras amarelas foram 13 em 2014. Vencedores, a Ford tem 12 vitórias, vencedor de marca, tá, pessoal? Ford tem 12 vitórias, assim como a Chevrolet também tem 12 e a Toyota tem 4. As equipes que mais venceram: a Roush Fenway com 9, a Rick A Indy com Motorsport com 8 e a Joe Gibbs com 5 e a Penske com 3 vitórias. Beleza, pessoal? Os números aqui dos caras que realmente sempre mandam na pista aqui do Texas. Jeff Gordon, acho que não compensa falar muito não, porque só vai dar Jimmy Johnson aqui, mas enfim, vamos lá. Jeff Gordon, são 30 corridas de 31 largadas e no Texas ele largou 30. Então não precisa nem falar quantas corridas, como ele é bom, como ele tem bons números aí, o Jeff Gordon nessa pista do Texas. Vitórias, Jimmy Johnson tem 6, Jimmy Johnson tem 14 top 5, Jimmy Johnson tem 20 top 5. Poles, são 7 pilotos com 2 poles, né? Então, número bem alto aí, bem diversificado as poles para os pilotos aí. E o cara que mais liderou no Texas foi Jimmy Johnson, com 1.023 voltas lideradas. Beleza, pessoal, os números bem rapidinho para vocês aí. Desculpa se eu não consegui trazer muitos detalhes, mas é até porque para adiantar também a edição. Entrelista, até agora 40 carros inscritos. Não, até agora não, né? Vamos ter só 40 carros inscritos no final de semana. A grande novidade do final de semana é o Reed Sorge, que vai correr no carro 55 da Premium Motorsports. Ele vai correr com o patrocínio do Trump, que é o cara lá, o presidente. Ele concorre à presidência dos Estados Unidos. O Ryan Ellis vai fazer também a sua corrida no carro 93 da BK Race, voltando à Sprint Cup. E segue aí a vida normal para o Josh Wise, para o Ryan Blaney, que precisa se classificar por velocidade. Os outros pilotos seguem tudo normal, sem nenhuma grande mudança. E claro que para mim o vencedor vai ser o... Deixa eu pensar muito bem aqui antes de falar, mas o vencedor para mim vai ser o Jimmy Johnson. Jimmy Johnson vai vencer de novo, vai colocar 2 vitórias, vai deixar o povo mais enfurecido ainda, enlouquecido, porque vai ser 2 vitórias, aí vai falar, ah, agora o campeão voltou de vez. Então, pra mim, Jimmy Johnson vence de novo, até porque vocês viram os números dele, é muito bom. Ele tem 6 vitórias aí no Texas, são 14 top 5 e 20 top 10. Vai ser o cara que vai vencer no Texas, vai deixar todo mundo loucão, todo mundo enfurecido. E vai falar, ah, o campeão voltou, agora o título é dele. Então, parabéns ao Jimmy Johnson, que vai vencer. Claro que é minha aposta, tá? Então, eu acredito que ele vença nesse final de semana. Beleza, pessoal? Então, é isso mesmo. A edição 130 termina por aqui. Quero agradecer a todos vocês. Desculpem pela edição relâmpago, mas eu quero agradecer a todos que dedicou ao seu espaço, está nos ouvindo aí. Beleza, pessoal? Então, um forte abraço para vocês. Curtam o final de semana que já chegou. Curtam também as corridas, 3 corridas. Passar os horários aqui para vocês. O horário da Xfinity Series vai ser no sábado, tá, pessoal? Vai ser no sábado às 5h30 da tarde. E a Sprint Cup vai ser no domingo às 5 horas. Não podemos esquecer que nesse final de semana, no domingo às 2 horas da manhã, acaba o horário de verão dos Estados Unidos. Então agora vai se adiantar mais uma hora de diferença para nós aí. É, pena para quem assiste aí, quem gosta de assistir NFL, e para quem gosta de assistir o Monday Night e o Sunday Night. Os jogos começavam às 10h15 da noite, agora vai começar às 11h15. Haja sono, haja aí, né, disposição para assistir os jogos. Começa muito tarde para quem trabalha no outro dia logo cedo. Realmente é meio complicado de acompanhar os jogos da NFL. Beleza, pessoal? Então, semana que vem eu volto para falar aí de Texas. E volto com o time completo, comigo, com o Pedro e com ele. Beleza? Um abraço e até semana que vem. Bom final de semana e cuide-se bem, pessoal.